bebê, me lembrei. Olha o tamanho do áudio que eu mandei. Ela não vai acreditar em nenhuma palavra, mas o que vale a intenção de quem tá dando a cara tampa. Eu sei que a meia hora eu tava são, mas o álcool ajuda a dar um empurrão. Eu não quero que você volte pra minha vida. Se eu falei que te amo, acredita. Bêbado, não mente, só fala o que sente. Bêbado, não chora, bota as pingas pra fora. Bêbado, não mente, só fala o que sente. Sei que a meia hora eu tava são, mas o álcool ajuda a dar um empurrão. Eu não quero que você volte pra minha vida.